Ficheiro 52, página 471, capítulo 34, enterrado. Jared precipitou-se para a frente, afastando-se mais de mim. O seu punho abateu-se sobre a face de Kyle com um som contundente. Os olhos de Kyle reviraram-se nas órbitas e a boca descaiu inerte. Durante segundos, a sala ficou mergulhada num silêncio absoluto. Proferiu Doc placidamente. Em termos médicos, não estou certo de que tenha sido o melhor remédio para o estado dele. Mas eu sinto-me melhor, retorquiu Jared com um ar taciturno. Doc esboçou a sombra de um sorriso. Bom, talvez uns minutos de inconsciência a mais não lhe façam mal. Começou de novo a espreitar debaixo das pálpebras de Kyle e a medir-lhe a pulsação. O que aconteceu? Wes estava à minha cabeceira e falava em voz baixa. O Kyle tentou matar aquilo, respondeu Jared, antecipando-se a mim. Grande surpresa, não é? Não tentou, resmoniei. Wes ficou a olhar para Jared. Parece que nisto o altruísmo surge com a mesma naturalidade que a mentira, comentou Jared. Estás a tentar ser irritante? Questionei-o. A minha paciência não estava a diminuir, mas simplesmente esgotada. Há quanto tempo não dormia? A única parte do corpo que me doía mais que a perna era a cabeça. Cada vez que respirava, a ilharga latejava. Percebi, com alguma surpresa, que estava mesmo de mau humor. É que se estás, garanto-te que o conseguiste. Jared e Wes olhavam-me estupefactos. Não conseguia ver os outros, mas tinha a certeza de que a expressão seria idêntica. À exceção de Jeb, talvez. Ele era especialista em manter o rosto impassível. Eu sou uma fêmea, reclamei. Essa história do isso ou aquilo está a dar-me cabo dos nervos. Jared pestanejou, surpreendido. A seguir, o seu rosto readquiriu a habitual expressão de dureza. Por causa do corpo que usas? Wes lançou-lhe um olhar furioso. Por minha causa, respondi-lhe num tom sibilante. Segundo a definição de quem? Que tal a tua? Na minha espécie, sou o ser que dá à luz. Isso chega-te no que toca ao feminino? Deixei-o sem resposta. Sentia-me quase satisfeita comigo mesma. E devias estar, aprovou Melanie. Ele está errado e tem lidado com isso como uma besta. Obrigada. Nós, mulheres, temos de estar unidas. Essa é uma história que nunca contaste, murmurou Wes, enquanto Jared se esforçava por arranjar maneira de me refutar. Como é que isso funciona? O rosto cor de azeitona de Wes enrubesceu quando se apercebeu de que dissera em voz alta o que lhe ia no pensamento. Não tens de me responder se achares que fui inconveniente. Eu ri-me. O meu humor variava de uma forma instável, sem qualquer controlo. Tonta, tal como Mel dissera. Não, não estás a perguntar nada que seja inconveniente. Nós não temos um sistema tão elaborado como o da tua espécie. Soltei outra gargalhada. E, entretanto, senti as faces a arder. Lembrei-me, com demasiada nitidez, como ele poderia ser elaborado. Deixei esses pensamentos obscenos. Os pensamentos são teus, recordei-lhe. Então, insistiu S. Suspirei. Existem apenas alguns de nós que são mães. Não são exatamente mães. Chamam-nos assim, mas trata-se apenas do potencial para ser uma. Sentia-me novamente sóbria, enquanto raciocinava sobre o assunto. Não havia mães, não sobreviveram mães, apenas as recordações delas. Tu tens esse potencial? Perguntou Jared num tom ríspido. Percebi que os outros estavam à escuta. Somos um pouco como os vossos enxames de abelhas ou as vossas formigas. Imensos, imensos elementos assexuados da mesma família e depois a rainha. Rainha? Repetiu S, fitando-me com uma expressão estranha. Não é exatamente o mesmo, mas existe somente uma mãe para cada 5, 10 mil seres da minha espécie. Às vezes para mais, não existe uma regra rígida. E quantos zangãos? Perguntou S. Ah, não, não temos zangãos. Eu disse que era mais simples. Eles aguardavam que lhes explicasse. Engoli em seco, arrependida de ter tocado no assunto. Não me apetecia continuar a falar sobre aquilo. Seria realmente irritante que Jared me tratasse por aquilo. Eles continuavam à espera. Franzi o sobrolho e em seguida respondi. Eu é que tinha começado. As mães ramificam-se. Cada célula, a melhor das vossas designações para fenómeno, embora a nossa estrutura seja diferente, transforma-se numa nova alma e em cada nova alma permanece uma parcela da memória da mãe, como se lhe fosse transmitida parte dela. Quantas células? Perguntou Doc, cheio de curiosidade. Quantas crias? Encolhi os ombros. À volta de 1 milhão. Adivinhei alguma perturbação nos olhos arregalados que se viravam para mim. Quando o S se afastou ligeiramente, tentei não ficar magoada. Doc subiou por entre dentes. Ele era o único interessado no resto da história. Aaron e Andy exibiam uma expressão desconfiada e confusa. Nunca me tinham ouvido falar tanto. Quando é que isso acontece? Existe algum agente catalítico? Perguntou Doc. Trata-se de uma opção, uma escolha voluntária, expliquei-lhe. É a única altura em que optamos por morrer voluntariamente, uma permuta por uma geração nova. Podias fazer essa escolha agora? Dividindo todas as tuas células, tal como dizes? Não seria bem dessa maneira, mas sim. É complicado? A decisão é complicada. O processo é doloroso. Doloroso? Por que se mostrara tão surpreendido? Não acontecia o mesmo em todas as espécies? Homens, resmungou Melanie. Atroz, sublinhei. Todas nos lembramos do que as nossas mães passaram. Doc estava em êxtase, passando a mão pelo queixo. Pergunto-me qual a base dessa linha evolutiva para a criação de uma sociedade de enxames com rainhas suicidas. E perdeu-se num outro plano de pensamentos. Altruísmo, murmurou Wes. Proferiu Doc. Sim, isso. Fechei os olhos. Desejando ter ficado de boca fechada. Sentia-me tonta. Seria apenas do cansaço ou da pancada na cabeça? Ah, murmurou Doc. Dormiste ainda menos que eu, não foi, Noah? Devíamos deixar-te descansar. Estou ótima, balbuciei, mas mantive os olhos fechados. Isto é fantástico, disse alguém por entre dentes. Temos a danada de uma rainha-mãe alienígena a viver connosco, pronta a explodir a qualquer momento no 1 milhão de novos besouros. Shh! Isso não te afetaria, respondi a quem quer que falara sem abrir os olhos. Elas morreriam rapidamente, sem corpos hospedeiros. Estremeci ao ponderar um sofrimento inimaginável. 1 milhão de almas minúsculas e indefesas. Bebés pequeninos e prateados a definhar. Ninguém me respondeu, mas senti o alívio de todos no ar. Estava muito cansada. Não me importava que Kyle permanecesse a praticamente 1 metro de mim. Não me importava que 2 dos homens ali presentes tomassem o partido de Kyle se ele se atirasse a mim. Não me importava com outra coisa que não fosse descansar. Claro que coincidiu com o momento em que Walter acordou. Ah, gemeu ele apenas num murmúrio. Glady? Virei-me na direção dele, soltando o meu gemido. A dor na perna fazia-me contrair, mas conseguia virar o tronco. Estiquei-me e encontrei a mão dele. Aqui, murmurei. Ah, Walter suspirou aliviado. Doc mandou calar os homens que tinham começado a protestar. A Noa abdicou do seu sono e sossego para o ajudar a suportar a dor. Tem as mãos esfoladas de segurar nas mãos de Walter. O que fizeram vocês por ele? Walter voltou a gemer. O som começou por ser grave e gutural, mas rapidamente se transformou num queixume estridente. Doc estremeceu. Aaron, Andy, Wes, podiam pedir à Sharon que venha ter comigo? Todos desapareçam daqui, traduziu Jeb. A única resposta foi o som de pés a arrastar, logo partiram. Noah, sussurrou Doc junto ao meu ouvido. Ele está a sofrer. Não posso deixar que passe pelo mesmo. Tentei respirar calmamente. É melhor que ele não me reconheça. É melhor que pense que a Gladys está aqui. Abri de novo os olhos. Jeb permanecia ao lado do Walter e ainda havia uma expressão pacífica no seu rosto. Adeus, Walt, disse Jeb. Encontramo-nos do outro lado. Jeb recuou alguns passos. Tu és um homem bom. Vais fazer falta, murmurou Jared. Doc remexia novamente na embalagem de morfina. O papel crepitava. Gladys? Perguntou Walter a soluçar. Dói-me. Já vai passar. O Doc vai tirar-te a dor. Gladys? Sim? Amo-te, Gladys. Amei-te durante toda a vida. Eu sei, Walter, eu também te amo. Sabes bem como te amo. Walter suspirou. Fechei os olhos ao ver Doc debruçar-se sobre Walter com a seringa. Dorme bem, meu amigo, murmurou ele. Os dedos de Walter descontraíram-se, desprendendo-se. Não os soltei. Naquele momento era eu quem os queria conservar junto de mim. Os minutos foram passando e tudo ficou em silêncio, à exceção da minha respiração. Era um som preso, entrecortado, que se transformava lentamente num soluçar brando. Senti alguém a bater-me no ombro. Ele já partiu, Noah, disse Doc com uma voz sombria. Já deixou de sofrer. Libertou a minha mão, fez-me virar delicadamente, ajudando-me a sair daquela posição incómoda e a estender-me numa outra mais confortável. Mas o conforto era insuficiente. Agora sabia que não iria perturbar Walter e os meus soluços eram menos tranquilos. Agarrei-me com força ao lado que me doía. Ah, faz lá isso. Só assim é que ficas satisfeito, murmurou Jared num tom impaciente. Tentei abrir os olhos, mas não consegui. Senti uma picada no braço. Não me lembrava de o ter magoado. E num local tão estranho, mesmo na parte interior do cotovelo. Morfina, segredou Melanie. Já estávamos a ser arrastadas. Tentei agitar-me, mas não o consegui. Era tarde demais. Ninguém se despediu, pensei entorpecida. Não teria esperado que Jared, mas Jeb, Doc, Ian não estava aqui. Ninguém vai morrer, garantiu ela. Desta vez é só para adormecer. Quando acordei, vi um teto escuro estrelado sobre mim. A noite já tinha chegado e trouxera tantas estrelas. Interroguei-me sobre o sítio onde estava. Não havia barreiras escuras, nenhuma estrutura de teto à vista. Apenas estrelas, estrelas e estrelas. O vento afagou-me o rosto. Parecia que cheirava a terra e a algo que não podia apalpar, uma ausência. O cheiro a bafio tinha desaparecido. Não me cheirava a enxofre e a atmosfera estava muito seca. Noah? Sussurrou alguém, tocando-me na face boa. O meu olhar encontrou o rosto de Ian, debruçado sobre mim, branco à luz das estrelas. A mão dele, sobre a minha pele, era mais fresca que a brisa. Mas o ar era tão seco que se tornava incómodo. Onde é que eu estava? Noah? Estás acordada? Eles não vão esperar mais. Sussurrei, porque ele o estava a fazer. O quê? Eles estão a começar. Eu sabia que querias. Ela sempre vem? Era a voz de Jeb. O que está a começar? Perguntei. O funeral do Walter. Tentei sentar-me, mas o meu corpo parecia de borracha. A mão de Ian moveu-se para a minha testa, mantendo-me deitada. Rodei a cabeça debaixo da mão, na tentativa de ver. Eu estava cá fora, cá fora. À minha esquerda, uma pilha desordenada e irregular de calhaus formava uma montanha em miniatura, coberta com algumas plantas agrestes. À direita, a planície desértica estendia-se à minha frente, desaparecendo na escuridão. Olhei na direção dos pés e vi uma multidão de humanos, com um ar constrangido, num campo desértico. Sabia exatamente como eles se sentiam, expostos. Tentei erguer-me de novo. Queria aproximar-me para ver. A mão de Ian voltou a conter-me. Tem calma, pediu ele. Não tentes levantar-te. Ajuda-me, implorei-lhe. Noah? Ouvi a voz de Jamie e depois vi-o com o cabelo a balançar, correndo ao meu encontro. Passei a ponta dos dedos pela borda da esteira que estava debaixo de mim. Como teria vindo ali parar, dormindo sob as estrelas? Eles não esperaram, informou Jamie. Dentro de pouco tempo terminará. Ajudem-me a levantar, pedi. Jamie estendeu uma mão, mas Ian abanou a cabeça. Eu levo-a. Deslizou as mãos debaixo do meu corpo, com muito cuidado, e evitou as zonas mais magoadas. Ergueu-me e a minha cabeça rodopiou como um navio prestes a naufragar. Soltei um gemido. O que é que o Doc me fez? Deu-te uma pequena dose da morfina que sobrou, para assim te poder examinar sem magoar. De qualquer maneira, precisavas dormir. Franzi o sobrolho com uma expressão reprovadora. Não haverá alguém que possa precisar mais do medicamento? Xiu! Fez ele. E ouvi uma voz à distância. Voltei-me. Avistei novamente os humanos. Estavam à entrada de um espaço aberto, baixo e escuro, escavado pelo vento, junto à pilha de calhaus de aspecto instável. Alinhavam-se numa fileira irregular, virados para o algar sombrio. Reconheci a voz de Trudy. Walter via sempre o lado luminoso das coisas. Conseguia descobrir a face brilhante de um buraco escuro. Vou sentir a falta disso. Uma silhueta avançou, com um movimento a fazer balançar a trança grisalha, e vi Trudy a lançar uma mão cheia de qualquer coisa para a escuridão. Uma chuva de areia caía das suas mãos e atingia o chão com um silvo teno. Trudy regressou para junto do marido. Geoffrey afastou-se dela e avançou na direção de um espaço escuro. Agora ele vai encontrar a Gladys. Ali será mais feliz. Geoffrey atirou o seu punhado de terra. Ian aproximou-me mais da frente, para a direita da fila de pessoas, suficientemente próxima da gruta obscura. No terreno, à nossa frente, havia um espaço mais escuro, um grande retângulo que os humanos rodeavam em semicírculo. Todos estavam ali, todos. Kyle deu um passo em frente. Comecei a tremer e Ian apertou-me suavemente os braços. Ele não olhou para nós. Vi-lhe o rosto de perfil. O olho direito estava tão inchado que quase não o abria. O Walter morreu humano, declarou. Nenhum de nós pode pedir mais do que isso. Atirou uma mão cheia de terra para o buraco escuro no chão e a seguir reuniu-se ao grupo. Jared estava ao seu lado. Percorreu a pequena distância e parou junto à sepultura do Walter. O Walter era integralmente bom. Nenhum de nós se lhe pode comparar. E lançou também a sua terra. Jamie já começara a avançar. E Jared afagou-lhe o ombro com quando os dois se encontraram. Walter era corajoso, afirmou Jamie. Não tinha medo de morrer, não tinha medo de viver e não tinha medo de acreditar. Tomou as suas decisões e tomou-as bem. Jamie atirou o seu punhado de areia. Virou-se e regressou ao seu lugar, sem tirar os olhos de mim. É a tua vez, segredou-me já ao meu lado. Andy começara a caminhar em frente com uma pá na mão. Espera, disse Jamie em voz baixa, mas que o silêncio permitiu ouvir. A Noah e o Ian ainda não disseram nada. Ouviu-se um murmurar de descontentamento em redor. Sentia o cérebro aos saltos no interior do crânio. Vamos ter algum respeito, disse Jeb, num tom mais elevado que o de Jamie. Demasiado elevado para mim. Num primeiro instante, estive tentada a fazer sinal a Andy para que avançasse e a pedir a Ian que me levasse embora. Este era um luto humano e não meu. Mas eu sentia-me realmente de luto e tinha mesmo algo a dizer. Ian, ajuda-me a apanhar alguma areia. Ele agachou-se para eu juntar uma mão cheia das pedras soltas que havia junto aos pés e depois assentou o meu peso sobre o joelho a fim de apanhar o seu punhado. Endireitou-se e carregou-me para junto da sepultura. Não consegui ver a abertura. A montanha de pedras obscurecia, dando-lhe um aspecto muito fundo. Ian começou a falar antes de mim. Walter tinha o que de melhor e mais brilhante existe num ser humano, afirmou, espalhando a areia pela abertura. Decorreu bastante tempo até a ouvir sibilar ao bater no fundo. Ian baixou os olhos na minha direção. Naquela noite estrelada, imperava um silêncio absoluto, até o vento abrandara. Falei com um tom de voz muito baixo, consciente que chegaria a todos. Não havia ódio no teu coração, murmurei. O facto de existires prova como estávamos errados. Não tínhamos o direito de te tirar o teu mundo, Walter. Espero que o teu conto de fadas seja real. Espero que encontres a tua Gladys. Deixei as pedras escorregar entre os dedos e aguardei até elas se precipitarem num tamborilar suave sobre o corpo de Walter, oculto pela sepultura escura e funda. Logo que Ian deu o primeiro passo atrás, Andy começou a trabalhar, tirando pazadas de um monte de terra clara e poeirenta empilhada à entrada da gruta. A terra batia no fundo, produzindo um ruído surdo, diferente de um murmúrio. Aquele ruído fez-me encolher. Aaron passou por nós com outra pá. Ian virou-se lentamente e levou-me dali para lhes dar espaço. Os ruídos graves da terra a cair ecoavam nas nossas costas. Começaram a ouvir-se murmúrios de vozes em surdina. Senti os passos das pessoas a juntarem-se em círculos para comentar o funeral. Olhei realmente para Ian pela primeira vez, no momento em que ele regressou ao sítio onde se encontrava. A esteira escura, em campo aberto, deslocada e insólita naquele lugar. O rosto dele estava sulcado por uma poeira clara e a sua expressão denotava fadiga. Já lhe tinha visto a cara assim. Não consegui recordar-me de quando fora, antes de ele me pousar de novo na esteira e eu me esquecer desse facto. O que esperavam que fizesse ali, ao relento? Dormir? Doc encontrava-se mesmo atrás de nós e ajoelhou-se com Ian no chão, ao meu lado. Como te sentes? Perguntou ele, apalpando-me a ilharga. Fiz um esforço para me sentar. No entanto, Ian empurrou-me os ombros quando tentei. Eu estou bem. Acho que talvez consiga andar. Não é preciso fazer esforços. Vamos deixar a perna descansar alguns dias, está bem? Doc levantou-me a pálpebra esquerda com um ar ausente e fez incidir um pequeno feixe de luz sobre a pupila. O meu olho direito viu o reflexo brilhante que dançava no rosto. Entretanto, retraiu-se da luz, encolhendo uns milímetros. A mão de Ian não se moveu sobre o meu ombro. Facto que me surpreendeu. Isto não ajuda a fazer um diagnóstico, pois não? Como vai a tua cabeça? Perguntou Doc. Ligeiramente tonta, mas acho que é das drogas que me deste e não da pancada. Não gosto disso. Preferia sentir a dor. Doc fez um trejeito e Ian imitou-o. O que foi? Inquiri. Vamos ter de te pôr a dormir outra vez, Noah. Lamento. Mas porquê? Murmurei. Não estou assim tão magoada. Não quero. Temos de te levar lá para dentro, explicou Ian, interrompendo-me e falando em voz baixa, como se não quisesse que ela chegasse aos outros. Conseguia ouvir vozes atrás de nós a ecoar suavemente nas rochas. Prometemos que não irias estar consciente. Ponham-me a venda outra vez. Doc tirou uma pequena seringa do bolso. O êmbolo já estava pressionado, superando apenas um quarto do líquido. Desviei-me dela, aproximando-me de Ian. A mão dele, sobre o meu ombro, transformara-se num freio. Tu conheces as grutas demasiado bem, murmurou Doc. Eles não te querem dar qualquer hipótese de adivinhar. Mas para onde iria eu? Murmurei desesperada. Se soubesse o caminho de saída, por que iria embora? Se isto os deixa mais descansados, observou Ian. Doc pegou-me no pulso e eu não resisti. Desviei o olhar quando a agulha se enterrou na pele, procurando o rosto de Ian. Os olhos dele tinham a tonalidade da noite em plena escuridão e franziram-se perante a acusação de traição que viu nos meus. Desculpa, murmurou. Foi a última coisa que ouvi.